no saco, tá com tesão de argola. Seu pau no rabo, come que é homem, não tem essas brava puta no comer. No movimento respeita as caras, só no proceder. Rap underground, crioulo, bandido, é conadora. Produção gigante, mal encarado. Pode crer. Meu irmão, aqui no tom, onde repar. No peso sonoro é malaco sinistro. Põe o dedo na ferida aberta depois de Cristo. Anti-suicídio, sono agressiva, nunca versus reais, NS. A corrente é forte que nem cadeia da prece. Elevando Deus, nosso Pai, nossa temência. A oração de corpo e alma, leal sobrevivência. Pros irmãos desiludidos com crime curiando na matilha. Que desgrama frequente no mundo, milhares de família. Com cano tóxico, lícito, ilícito. Cativeiro dos infernos, sarneca, maldito vício. Implantado como câncer no seio dos lares. Nas esquinas das fronteiras, terminal dentro dos bares. Quantas tragédias, genocídio, esses maléficos já causou. Na minha cidade, na sua MG, criou no caixão. Belo Horizonte, anti-suicídio, zona agressiva. Ribeirão das neves, nunca versus reais, NS. BH, anti-suicídio, zona agressiva. RDN, nunca versus reais, NS. Eu não faço apologia, nem sou apológico. A prova que é a droga de capta vendida. Eu não faço apologia, nem sou apológico. Apologia, horário nobre, tem espaço na mídia. Meu único crime foi ter nascido negro crioulo. Meu único crime foi ter nascido negro crioulo. Meu único crime foi ter nascido negro crioulo. Meu único crime foi ter nascido pra ser marginalizado. DJ Snoop na Tora Produção. Malaco sinistro do caralho na composição. DJ Snoop na Tora Produção. Gigante mal encarado, curtido na interpretação. DJ Snoop na Tora Produção. NS nunca versus reais na contenção. DJ Snoop na Tora Produção. Zona agressiva, padrasto coletando criminal na mão. Rap é com microfone, não é mal que respeita os irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer condição. Rap é com microfone, não é mal que respeita os irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer condição. Rap é com microfone, não é mal que respeita os irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer condição. Rap é com microfone, não é mal que respeita os irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer condição. Barreta, camisa larga, mochila nas costas, um comédia. Calça cagada no show de rap, esnova, tênis, bola. Somos humilde, olha a aparência dos outros, cê tá por fora. Silencio, brincordão, a barreta. Camisa larga, mochila nas costas, um comédia. Calça cagada no show de rap, esnova, tênis, bola. Somos humilde, olha a aparência dos outros, cê tá por fora. Quem é do crime, é do crime. Quem é do rap, é do rap. Pode saber de menor, bandido. Aqui o desenrolo fere mais que caroço.